Agora é que me livro com Mafalda Correia. Um programa oferecido por Papelaria e Livraria Meio Mundo em Oliveira do Hospital. No programa de hoje vou estar à conversa com Manuela Marques, proprietária da Livraria Meio Mundo. Não perca! Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Ora então, sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje. Como disse, vou estar à conversa com a proprietária da Livraria Meio Mundo, que está aberta desde 1998, portanto, há já 25 anos, e que é agora a parceira do Agora é que me livro. Esperemos que gostem. Dona Manuela, seja muito bem-vinda ao meu programa e muito obrigada por ter aceitado o meu convite, mesmo eu sabendo que é algo um bocadinho diferente daquilo que costumo fazer. Espero que goste da experiência. Obrigada. Mafalda, desde já agradecer-te também este convite. Não estava de toda à espera, mas bom, estou muito feliz por seres tu que estás-me a entrevistar. Portanto, vamos ver que perguntas é que tens para mim, que não sejam assustadoras. Não, nunca são. Então, vamos começar pelo princípio, que é precisamente como é que surgiu a Meio Mundo que temos hoje. Sim, portanto, eu estive na Suíça imigrante, não é? E na altura, quando pensámos regressar, dissemos, o que é que vamos fazer em Oliveira Hospital? Somos jovens, não temos reforma, claro, tinha apenas 33 anos, o que é que vamos fazer em Oliveira Hospital? E surgiu a ideia justamente da papelaria-livraria. Em princípio eu até gostaria mais de uma livraria, mas realmente foi melhor fazer papelaria-livraria, porque se fosse só livraria seria-nos um bocadinho difícil de suportar. Mas surgiu assim. E porquê Meio Mundo? Pensávamos em universo, mundo, natureza, algo que fosse desse género. E depois pensámos, Meio Mundo, acho que sim. Não é o mundo inteiro, é assim um bocadinho do mundo. Meio Mundo. Ficou assim a ideia daí, surgiu dessa forma. E hoje toda a gente conhece por Meio Mundo, Sim, toda a gente. Às vezes chega lá pessoas e dizem, não conhecia esta papelaria. Porque durante muito tempo nós estivemos só apenas com aquela parte no meio do prédio e não estávamos tão visíveis. Mas pronto, tem sido assim. E a ideia mesmo de ser uma livraria surgiu porque em Oliveira não existia nada na altura? Ou porque era algo que sempre vos interessou? Não, na altura existia outras livrarias, papelarias, sim, surgiram. Existiam. Surgiu porque realmente eu sempre gostei muito de livros também, sempre gostei muito de ter aqueles materiais, se calhar porque nunca tive quando era pequena, os materiais de escrita, de cadernos novos, essas coisas todas, e então surgiu por aí, porque queríamos algo assim, a ver com clientes jovens, com juventude, com escola, foi mesmo nesse sentido. E sondámos um pouco, quando vínhamos cá de férias, sondávamos um pouco o que é que podemos montar aqui. Realmente surgiu essa ideia da papelaria que achámos que era o mais adequado. Se calhar o que faltaria mais aqui, uma coisa mais completa. Pronto, foi assim que surgiu a ideia. Muito bem, e portanto eu ia-lhe perguntar, já acabou por responder um bocadinho, mas também sempre gostou de ler. Sim, sempre gostei de ler. Eu recordo-me que, porque eu estudei em Arganil, nem foi aqui no Conselho de Oliveira, foi no Conselho de Arganil, mesmo em Arganil, estudei lá até o 12º ano e sempre gostei de ler. Por vezes não tinha dinheiro para comprar livros e nem havia tanta oferta como hoje em dia, tá? Compreende-se? Sim. Não havia tanta oferta. Por vezes eu até queria ler mais, queria ter mais livros, não tinha essa possibilidade de os comprar. E aliás, os meus pais eram umas pessoas que vieram de Lisboa para ali, para uma localidade que tem o nome Sorgaçosa, que é do Conselho de Arganil, e tinham muito campo. E passávamos o tempo todo quase a trabalhar no campo, nas férias grandes e tudo. Mesmo às vezes eu queria me sentar um bocadinho a ler e era um bocadinho pedida, não podes, tens que nos ajudar, porque os meus pais tinham muito campo. E também nos fez crescer nesse nível, não é? De sermos umas mulheres e uns homens de hoje em dia. Mas foi sempre um bocadinho... E não tinha grande possibilidade de ler. Lembro-me que gostei sempre de escrever também. Porque até recorda-me que houve uma altura que também tenho um poema ou algum tipo de poema que eu fui selecionado na Escola de Arganil e até foi publicado no Diário de Coimbra, na altura... Portanto, sempre gostei um bocadinho assim da escrita e da leitura, sim. Se calhar, então, a ideia de uma livraria também, já tinha alguma coisa aí a ver com isso. Sim, poderá ter aí qualquer coisa lá por trás que não me leva a a ter optado por aí, por livraria, sim. Olha, eu já frequento o meio mundo desde que me conheço enquanto gente e tenho reparado, e acho que quem frequenta com alguma frequência, passa a redundância, vai-se apercebendo que nos últimos anos vocês têm feito um grande esforço para tentar ter sempre as últimas novidades literárias. Isso é importante para vocês? Sim, claro que sim. É importante. Isto é um trabalho, enorme. Foi um trabalho de equipa, um trabalho de vários anos, não é? Já estamos há 25 anos aqui. Foi um trabalho de vários anos, eu recordo-me perfeitamente a primeira vez. Agora vou falar, agora vou ter aqui uma lembrança que eu toda a gente conhece, eu penso que sim, até foi a professora da minha filha, que era a professora Angélica. Ah, sim. Foi a primeira pessoa a entrar na minha loja, quando eu abri em 98. E quando ela entrou, disse: isto é que é uma livraria? E eu disse: oh, não, realmente não é. Ainda só tínhamos poucos livros nas prateleiras, assim como material. Começámos com muito pouca coisa. E ela disse: é que é uma livraria. Eu espero que um dia isto seja uma livraria a sério. Ela é a nossa cliente hoje. É uma pessoa que lê muito também. Uhum. É uma querida. É uma pessoa que nos tem acompanhado ao longo do tempo. E é verdade que ela me diz: isto evoluiu muito comparado com o início, não é? Tudo leva ao seu tempo. Nada é assim do nada, não é? Tudo leva o seu tempo. Foi muito trabalho, foi criando, ou seja, a seriedade, a honestidade, a nossa postura ao longo do tempo, fez com que nós conseguíssemos criar parcerias com grandes editoras, como a Porta Editora, Leia, a 2020, portanto, fomos criando parcerias. Uhum. Pelo facto de cumprirmos, termos sempre esta postura de trabalho, e foi isso que nos levou a conseguirmos hoje termos sempre, em princípio, quase todas as novidades que vão saindo. Não, nem todas, não é? Nunca conseguimos ter tudo, mas aquelas que são mais específicas, aquelas que a gente sabe que o cliente gosta de ler, é que nós conseguimos ter devido a essa parceria que se foi criando ao longo do tempo e de trabalho também, muito trabalho. E temos aí na professora Angélica um exemplo de alguém que acompanhou esse processo, mas os clientes mais recentes também sentem e também recebem bem esta evolução e esta variedade de livros que existe? Sim, sim, sim. Como exemplo tens tu, não é? Que começaste a comprar os livros no primeiro ano. Sim, e agora já estou no 12º. E estás no 12º. Sim, acho que a juventude também vai. É verdade, não é? Que o livro não é assim, não seria só o nosso foco, porque seria impossível viver só com o livro. Uhum. Infelizmente é assim, não é? Mas a aderência, especialmente, olha, quando eu penso na professora Angélica, que é mesmo uma pessoa que gosta de ler e que é assim como a Zaida, outras pessoas que sei que gostam de ler e que vêm e que procuram as novidades e que veem essa evolução e continuam a gostar de livros. A juventude. Hoje eu sinto é que não se lê tanto, é verdade. Sim. Há um ou outro que vem, que gosta de ler, não se lê tanto, mas por vezes até são os próprios avós, esta geração mais antiga, a querer comprar livros para que os netos continuem a ler, que tenham gosto pela leitura, desfolhar o livro, etc. Notamos isso. Mas há sempre aquele grupo de pessoas que procura as novidades e gosta de ler, sim. Sim. Isso é ótimo, sim. É sempre ótimo que mesmo, enfim, não sendo o número que nós gostaríamos, é bom que se continue a ler e que se procure a leitura. E além disso, a papelaria foi crescendo não só em termos de clientela, mas também em termos de espaço. Portanto, também foi de alguma forma um objetivo vosso ir expandindo a livraria ao longo do tempo ou foi algo que foi acontecendo naturalmente? Bem, isso foi acontecendo gradualmente. A cada vez que surgiu uma oportunidade, nós pegámos essa oportunidade. Isso também se deve à fidelização de clientes, quando nós olhámos e dissemos: olha, há esta possibilidade de alargar, vamos apanhar esta oportunidade, porque víamos também que já tínhamos um leque de clientes que nos davam essa força para podermos irmos mais longe, e fomos abrindo, o espaço foi evoluindo, e é assim que a gente está a conseguir também, porque, além disso, não só o livro, não é? Nós temos a papelaria, temos muitos serviços associados, porque eu já estou também a olhar um bocadinho mais longe, não é? Para o futuro, não sabemos o futuro, o que é que nos reserva. Então, todas as oportunidades que foram surgindo, nós fomos agarrando para poder avançar, para poder estar mais perto da rua, porque antes estávamos ali no meio do prédio, por vezes não éramos muito visíveis. Às vezes as pessoas chegavam lá e diziam assim, até pessoas de passagem, não sabia que estava aqui uma livraria assim, e ficavam a livraria para poder, não sabíamos que estava aqui. E o facto de nós termos ir aumentando ao longo do tempo o espaço, chegámos ao passeio, e aí temos outra visibilidade mesmo da parte de fora da situação em si, senão, e também vos permite ter muito uma variedade muito maior de produtos, que também, sim, justamente tentamos ter sempre o gift, a ter a parte dos serviços, ter a papelaria ou livraria, sim, eu adoraria ter só uma livraria, só que já pensámos, já fizemos contas, já verificámos que não era possível viver só com um livro, infelizmente, no dia 2. Portanto, é preciso ter o resto. A livraria, sim, poderia ser um bocadinho maior, mas isto poderá ser no futuro algo que nós poderíamos até alterar. Nós estamos sempre em movimento. Sempre à procura das oportunidades. Ali não se passa, ali tem que andar sempre tudo em movimento, sim. E pode ser também que as pessoas vão com o intuito de comprar uma caneta, sei lá, e acabem a comprar um livro. Exatamente. E mesmo o facto de irem lá, às vezes, por um serviço, porque nós temos lá dentro da papelaria, como sabes, temos a EDP, temos o CTT, temos vários serviços de entrega de encomendas e recepção de encomendas de várias transportadoras. Isso faz com que há um fluido de gente que passa por ali, e aí sim as pessoas acabam por ver as novidades, e isso é uma mais-valia para nós, sim. E como é, quer dizer, sem desconsiderar as outras papelarias, evidentemente, do concelho, mas como é a sensação de saberem que são ali o ponto de encontro de toda a gente que procura um livro, a sensação de ser a maior livraria do concelho, porque são... A maior livraria, se deixa-me sem chão. Eu não sei, respondi. Sim, isto não se faz sozinho. Isto, se faz alguma coisa destas, tem a ver também um pouco... como é que eu hei de explicar? Para já, eu sou um bocadinho crente e sei que Deus me tem acompanhado ao longo deste tempo todo. Sinto que Deus está comigo e que tem estado sempre a acompanhar-me ao longo destes anos todos. Muitas vezes agradeço a Deus por tudo o que tenho e que as coisas têm corrido bem. Mas sem a minha parceria lá também dentro da loja, sem a equipa de trabalho que eu tenho, era impossível. Nós temos uma equipa de trabalho exemplar. De toda a gente. Tem ali pessoas que já trabalham connosco há 15 anos, há 7 anos, 18 anos, portanto, e outras mais jovens que vêm dinamizar também a situação. Portanto, temos uma equipa de trabalho exemplar, temos as parcerias com os nossos fornecedores também, que têm corrido sempre bem, porque também nós somos cumpridores, isso é uma parte que é importantíssima. Claro. Tem que ser, o cumprimento é importante. E depois, é mesmo... os clientes, porque nós podemos até ter tudo, podemos ter tudo à nossa, uma boa equipa de trabalho, termos produtos bons, termos, premiamos pela qualidade, podemos pelo serviço, termos tudo bem, mas se nós não tivermos clientes, não somos nada. Claro. Portanto, também o que nos leva a ter, se calhar, o sucesso que hoje temos, é graças aos clientes, àqueles clientes que nos são fiéis, que têm nos acompanhado ao longo destes anos, que nos ajudam e que nos deram a força para ser o que somos hoje, porque sem clientes, e depois é a nossa forma de estar, eu primo muito por isso também, a nossa forma de estar é de humildade, porque nós precisamos dos clientes, não são os clientes que precisam de nós, porque hoje em dia há tanta oferta, há tanta abertura em todos os lados, seja nas redes, seja online, seja onde for, há tanta oferta, é mesmo uma questão de termos este ambiente de familiar, esta equipa. Sim, quase um serviço personalizado. Exatamente, para o cliente. Exatamente. A humildade, acho que é tudo. Essa é a nossa força. É sermos humildes. E devia ser a de todos. Exato. E a concorrência, já que tocou no tópico ainda aqui diretamente, a concorrência das grandes livrarias nacionais, mesmo online, é algo que vos assusta? Claro, não vou dizer que não, não é? Uhum. Se a pessoa tem, num clique, pede um livro, nós temos o CTT, temos estas pessoas, nós vamos passar livros, não é? Uhum. Isso não impede, não é de um lado e do outro, acaba por conciliar, isso não nos faz absolutamente nada. O facto de sermos nós a entregar um livro que foi encomendado online, mas é normal que se toda a gente comprasse online, não compravam a nós, uhum. não é? Mas há sempre aquele meio termo, mas é normal que o futuro... Assim o dirá, não é? Eu acho que o futuro passará por aí, infelizmente. Sim, e também é essa a questão de que numa livraria online, por melhor que seja, não há esse serviço personalizado que encontramos numa livraria não, física. Não, o embrulho, aquela... a conversa que se sim, faz. Sim, ajudar o cliente a ajudar, escolher. A pessoa poder desfolhar o livro, poder ter um embrulho personalizado. Isso tudo não se faz, não é? Uhum. Não há ali o contacto. Falta essa parte. Essa parte também é importante, o contacto com o outro, falar, conversar, não é? Tu encomendas e vais buscar o livro e pronto. Pronto. É normal que nos faz um bocadinho de receio, não é? Eu acho qualquer, não seja, não só a parte do livro. Sim, qualquer todo negócio. Comércio, sim. Qualquer comércio tem que estar atento um pouco aí. Nós já temos o nosso site também. Já fazemos algumas vendas online também e vê-se, as pessoas às vezes não se querem deslocar e tocam e compram e vêm e, é assim, e o futuro passará por aí. Daí eu já estou a trabalhar, já estou a pensar no futuro, não quer dizer que seja a melhor opção, eu penso que seja, de ter esses serviços justamente de entrega e de encomendas e para poder... já está preparada com as embalagens para o futuro poderá claro. Ir a devir. Sim. Pois eu ia mesmo perguntar como é que vem o futuro da livraria agora mesmo em relação aos livros, tendo em conta que o próprio futuro da literatura está neste momento muito incerto. Como é que vem o futuro da literatura na papelaria? Sim, é isso, é o medo, é porque agora há pessoas que até já não precisam do livro, não é? Nós sabemos disso, lê-se o livro online, tens o e-book, pronto. E isso é o que faz um bocadinho de receio. Mas eu espero que isso não aconteça, porque o livro é sempre um livro. A pessoa escolhe o livro, a pessoa cheira ao livro, a pessoa tem o livro com ela, leva o livro... Está bem que pode levar a sua tablet, o seu telemóvel, ele leva para todo lado, as pessoas estão sempre com o telemóvel na mão. Mas um livro é sempre um livro. Eu espero que essa parte não se perca. Vai diminuir, sim, certo? Já, é, está, a diminuir, já está a diminuir. E há países então que têm sido mais. Mas eu espero que isso não aconteça totalmente. Mas é o que eu digo, daí eu já me estar a preparar para poder ver o que é que se pode encaixar outro tipo de serviço, outro tipo de ação, o que é que eu poderei fazer para colmatar essa falha, porque isso vai acontecer. Eu penso que o futuro passará por aí, sim. Sim, infelizmente. E o futuro está, na verdade, muito incerto, não é? Não só o da literatura, mas o ninguém escolar. Previa... Sim, por exemplo, ninguém previa uma pandemia que encerrasse negócios e, portanto, é sempre importante ter essa visão estratégica. Tem que ser. Sim, pois. Sim. Eu vejo até mesmo na parte do livro escolar. Antigamente era livros escolares, não é? Nós trabalhamos o livro escolar, nós trabalhamos com o Estado com o livro escolar. O livro escolar era um livro, dava-nos, não é, é muito trabalhoso e por si não dá grande ganho, mas era uma lufada de ar fresco, a pessoa vem buscar o livro escolar, acaba por dar materiais e tudo. Mas, e o livro escolar, sabemos que hoje são os livros reutilizáveis, portanto, cada vez menos livro escolar. Eu quando penso que eu já saí há 25 anos da Suíça, e na Suíça já não havia livro escolar nessa época. Uhum. Já não havia saco de plástico, era tudo saco em papel, nos supermercados. Portanto, já estavam assim nessa época. O facto de aqui haver livro escolar já foi um bocadinho, ajudou aí um bocadinho, não é? Mas isso vai também deixar de acontecer, não é? Brevemente. Sim. Eu penso que vai deixar acontecer. Daí, ou deixar de acontecer, nós estamos já a tentar trabalhar noutras vertentes para poder ver o que é que se vai passar. O futuro, só o futuro dirá, mas eu claro. Presumo que vai acontecer algo de terminar realmente com determinados livros. Não quer dizer que seja bom. Não é muito bom, não. Não, de facto, para ninguém, não. Para ninguém. Sim. E agora, estudando aqui um bocadinho o seu público, o mercado, e em relação aos livros, que é também sobre isto que este programa é feito, ainda se compra felizmente muitos livros, certo? Sim, ainda compra, é isso que eu estava a dizer há pouco, ainda compra, vai comprando, sim, essas novidades que vão surgindo, uhum. quando são bem divulgadas através da televisão, eu acho que isso também é uma mais-valia, quando são divulgadas através das redes sociais, da televisão, uhum. Dos média, pronto, vão saindo, e especialmente, como eu te estava a dizer, os avós. Eu acho que os avós, essa faixa etária, eles procuram sempre um livro. Às vezes eu digo, olha, temos outras coisas para oferecer. Temos isto, temos este diário, temos umas coisinhas, né? Mas há muitos avós que dizem, não, eu prefiro dar um livro ao meu neto. E é tão bom. É para ver se vejo que eles querem que os netos leiam um livro. Gostam de esfolhar um livro. E acho que esse hábito de ler um livro, mesmo a um bebê, a uma criança, uhum. mesmo à noite, acho que é espetacular. Sim, e é muito importante, porque fica lá sempre o hábito. Sempre qualquer coisa, sim. não é? O livro é sempre um livro. Desfolhar um livro é maravilhoso. Uhum. E por norma procuram as novidades ou ainda há muita gente a preferir os clássicos? Não, procuram as novidades, mas já há outras pessoas. Claro, pessoas depende, que não é? E procuram os autores portugueses, o trailer, sei lá, depende das pessoas. Há pessoas para tudo. Exato. Há, que também é ótimo. É e ótimo. Que também vos obriga, portanto, a terem essa tal variedade que falávamos de livros, há pouco. Sim, uhum. tentamos ter mais ou menos organizado. Às vezes apetecia-me ter lá uma bibliotecária para me organizar os livros, mas já conseguimos ter aquilo mais ou menos organizado e perceber o que é o romance, separado pelos infantis, separado pelos thriller, mais o espiritual. Já temos aquilo mais ou menos em ordem para as pessoas, quando vêm, possam facilmente encontrar o livro que pretendem. Sim, sim, que também é muito importante sim. conseguir encontrar logo aquilo que se procura. É. E... veio agora, é que me livro, mas não se livra, de responder às perguntas da praxe, qual? Que aqui já vão ter um bocadinho com os seus gostos mais pessoais, e é, a primeira, se pudesse ir jantar fora com um autor, vivo ou não, quem seria e porquê? Ai, que engraçado essa pergunta. Essa pergunta deixa-me assim um bocadinho atrapalhada. Com quem é que eu poderia jantar? Eu gosto muito de um autor... que se chama Pedro Vasconcelos. Já li muitos livros, mas este Pedro Vasconcelos eu gosto muito. Ele tem aquele livro que é o 1621, e gosto muito do género de leitura com ele. Talvez fosse andar com ele, para fazer mais perguntas. Ele não é uma pessoa muito conhecida, uhum. e tem, que eu conheça, só três livros, que é o 1621, 1613, 1617, qualquer coisa assim. Mas a maneira como ele escreve, eu gosto muito do tipo dele, porque ele vai muito pela história, pelos cantos do mundo. Ele é assim uma pessoa, e ele tem mais ou menos a minha idade, então acho que ele deve ser uma pessoa, é um bocadinho mais velho, mas faz as rotas da Índia, da Europa, e depois há sempre aquela, partes reais e partes fictícias. Gostei muito dele, talvez fosse jantar com ele. Um bom parceiro para jantar. Ele não saiba, não vai dizer que é esta senhora que quer jantar comigo. Bem, se ele ouvir o programa, eu fico muito satisfeita. Era ótimo. Posso sempre enviar. Olha, não se perde nada. E a outra, igualmente difícil, é qual é ou quais são os livros da sua vida? Sinceramente, não há assim um livro tão específico. Eu já li muitos. Já li muitos livros, uns mais complexos, outros menos complexos. Por vezes até me esqueço dos títulos dos livros. Sou um bocado assim também... romântica. Gostei muito de um livro que me marcou, foi o Nicole Sparks, do autor Nicole Sparks, que foi As Palavras Que Eu Nunca Te Direi. Uhum. Chorei muito, li aquilo num dia, o que é que foi? Na altura, era mais jovem, marcou-me imenso, mas tenho montes de livros. mas sei que não posso dizer precisamente, olha, o mural do convento também me marcou, embora que nem toda a gente gosta de ser amado, sim. Mas gostei muito, adorei. Também porque, gostei bastante. Porque associei o convento de Mafra, olha, já vi o convento de Mafra exteriormente, e aquilo é tão grandioso, depois ver a história toda, a engrenagem toda, os bois a levarem aquela, acho que era a varanda principal, já não me recordo muito bem, mas sei sim, que sim, sim. Consegui visualizar a situação e disse, isto é grandioso, e a história em si é interessante. Mas não tenho assim nenhum específico. Há uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, li um livro que eu não me recordo qual é o título, sinceramente, que eu adorei, que eu até disse assim, será que isto é verdade? Porque por vezes o livro leva-nos a sonhar. Ah, sim. Transporta-nos para outras dimensões. É lindo. E então, eu li um livro sobre a Costa Rica. Era um romance, era uma mistura muito grande de coisas e passava-se na Costa Rica. E isso marcou muito porque falou num monte que há na Costa Rica, que eu desconhecia, depois eu até fui ver, acho que como é que ele se chama? Siripó, uma coisa assim. Xiripó, chama-se. É Cerro Xiripó. É um monte que há na Costa Rica, que eu desconhecia. Depois até fui ver ao Google para ver se realmente aquilo era verdade. E era verdade. Porque às vezes há coisas que são fictícias e não é bem a realidade. Em que esse monte, de lá, quando está um dia níquel, um dia que esteja calmo, consegue-se ver o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, que é um sítio único no mundo. Se eu não tivesse lido esse livro, eu também não sou muito boa à geografia, mas um dia descobrir não que existia sabia, esse claro. Monte. Portanto, é muito bom ler porque nos leva, dá-nos conhecimento, sim, não é? Imenso. E dá-nos conhecimento e leva-nos para outro sítio. Assim como ele deu um livro, que eu não me recordo agora o nome, que falava sobre a Grécia, que tenho a vontade de conhecer a Grécia, porque falava-me das praias, daquelas partes muito... aquilo é turístico, as ravinas, aquilo, sim, tudo, que me deu vontade de conhecer a Grécia. Mas esta parte deste monte, que é o Cerro Xiripó, foi interessantíssimo. Se eu não tivesse lido o livro, eu nunca ia de saber que existia esse monte, o único lugar no mundo que se vê os dois oceanos, por exemplo. Sim, portanto são mesmo coisas que só os livros são capazes de dar e não há nenhuma internet que substitua. Não, exatamente. E quando estamos a ler, estamos no outro patamar, sonhamos... libertamos as nossas ideias, estamos focadas ali e é maravilhoso. Sim, há que ler. Exatamente, há que ler. E trouxe-nos aqui ótimas sugestões também para os nossos ouvintes. E, olha, chegámos ao fim Mafalda, da nossa obrigada, entrevista. Um bocadinho. Espero tenham gostado da minha experiência, não sei se ajudou em alguma coisa. É a experiência de vida, uma experiência de trabalho, uma experiência... De muito empenhamento também, e por vezes deixarmos até mais a família para poder trabalhar, e temos uma equipa de trabalho para eles também, nós trabalhamos, não é? Para que a equipa funcione bem. Sim, e agora eu também deixo aqui um agradecimento muito especial por terem aceitado esta parceria com o Agora é Como Livre, por terem apostado em mim, no meu programa e na Rádio Boa claro Nova. Que sim, é algo que significa muito para mim mesmo, claro, e agradeço-vos. Claro que sim, Mafalda, tu és o futuro aqui. Eu já disse várias vezes, eu espero te ver um dia destes na Assembleia da República a defender-nos. Vamos ver. Sim, vai ser. Muito obrigada mais uma obrigada. Vez. Para obrigada. Os nossos ouvintes também, muito obrigada por nos terem acompanhado até aqui. O Agora é Como Livro está de volta na próxima semana. Fiquem bem, fiquem com os livros. Agora é Como Livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. As últimas novidades literárias, os melhores acessórios e prendas de bom gosto para todas as épocas do ano estão na Papelaria e Livraria Meio Mundo. De segunda a sábado, na Rua Professor Dr. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, em Oliveira do Hospital. Papelaria e Livraria Meio Mundo. Sempre consigo.